Nós estamos aqui na comunidade cristã Fogo e Poder. Hoje é um dia especial, é culto de oração nas terças-feiras. Você que me acompanha pela rádio, você que me ouve pela internet. A palavra do Senhor declara em Romanos 6,16: Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, do pecado para a morte, da obediência para a justiça. O apóstolo Paulo, ele faz um paralelo entre servir a Deus e servir ao pecado. E o título da minha mensagem essa noite é: Sirva a Deus com a sua vida. Sirva a Deus com a sua vida. E eu gostaria de tomar como base para essa mensagem um texto que se encontra em 1 aos Coríntios, capítulo 6, e o versículo de número 12, 1 aos Coríntios, capítulo de número 6, o versículo de número 12. 1 aos Coríntios, capítulo de número 6, o versículo de número 12. Diz assim a palavra de Deus: Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Declara assim comigo: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. E a mensagem que eu quero trazer para nós refletirmos nesse dia é: como nós podemos servir a Deus com as nossas vidas? Como você, que me ouve, pode servir a Deus com a sua vida? Eu sirvo a Deus com a minha vida, não sendo dominado. O apóstolo Paulo, ele declara nesse texto de 1 aos Coríntios, no capítulo 6, no versículo de número 12, ele diz de uma maneira muito enfática: eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. É verdade que a igreja de Corinto era uma igreja que enfrentava diversos problemas de imoralidade, de glutonaria, de falta de cristianismo no coração. Embora fosse uma igreja repleta de dons, também era repleta em infantilidade e imaturidade cristã. É verdade que para mim servir a Deus, eu não posso ser dominado por muitas coisas. Por exemplo, eu gostaria que você refletisse comigo: eu não posso ser dominado pelas inquietações, eu não posso ser dominado pela ansiedade, eu não posso ser dominado pelas preocupações. Um texto muito conhecido é Filipenses 4,6, que diz a palavra de Deus: Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, através da oração e súplica com ações de graças. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o teu coração e o teu sentimento em Cristo Jesus. Eu sirvo a Deus com a minha vida, não sendo dominado pelas inquietações, pelas preocupações, pela ansiedade. Também é verdade, pegando essa palavra que Paulo ele usa aqui em 1 Coríntios 6, 12, essa palavra é muito forte, ela fala no original, de algo que venha a ser a própria pessoa, ter domínio total, algo que realmente tem assim um domínio. Ele diz de uma maneira enfática que ele não suporta, de maneira alguma ele vai deixar de ser dominado. Aquilo que é ruim estar no lugar dele. Eu sirvo a Deus com a minha vida, não sendo dominado pelas paixões da minha carne. Eu não posso ser dominado pelas paixões, porque a minha carne, ela sempre vai pedir algo diferente do que meu espírito pede. Então, Para mim andar em espírito, eu preciso caminhar de uma maneira oposta ao que minha carne está pedindo. Colossenses 3:5 diz a palavra de Deus, o apóstolo declara, mortificai a vossa carne. Mortificai a vossa carne, toda avareza, ira, apetite desordenado, as concupiscências devem ser mortificadas. O próprio Jesus Cristo declara em Marcos, no capítulo 7, versículo 21 em diante, ele declara, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos. Olha o que procede dentro dos nossos corações. Os adultérios, as prostituições, os homicídios, furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contamina o homem. Então eu preciso anular, eu preciso caminhar de uma maneira oposta aos desejos da minha carne. O que é a carne, pastor? Carne é a minha natureza corrompida pelo pecado. É verdade que Jesus me deu um novo espírito. É verdade que nenhuma condenação há mais em mim, porque eu criei em Jesus Cristo. Mas é verdade também que dentro de mim habita o Espírito. Mas por outro lado, esse tabernáculo, essa casa chamada minha carne, ela tem tendência a se corromper e tentar corromper o Espírito. Certa vez perguntaram para um pregador que nos seus 80 anos, perguntou como ele estava. Ele disse, olha, o pregador vai bem, a morada que está deteriorada. Eu, como homem de Deus, estou bem. O que está em decadência é minha morada. O próprio apóstolo Paulo declara assim, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque é verdade, se eu não subjugar as minhas paixões da minha carne, certamente esse velho homem tomará lugar e matará o meu espírito. Eu sirvo a Deus com a minha vida, não sendo dominado pelas ofertas do mundo, pelo que o mundo oferece, pelas tentações, pelos desejos dos olhos, por tudo que esse mundo corrompido tem a oferecer. É verdade que muitas pessoas, elas não servem a Deus porque têm uma vida de servidão ao mundo. O apóstolo Paulo declara lá em 2 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 17 em diante, pelo que saí do meio deles, do mundo, e apartai-vos, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, é o Espírito falando, e vós sereis para mim filhos e filhas. O apóstolo João, ele declara em 1 de João, no capítulo 2, a partir do versículo 15, não ameis o mundo, e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que é no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos, e a soberba da vida, não é do Pai. Mas isso é do mundo. A quarta coisa que eu não posso servir, não ser dominado, e eu entendo que eu sirvo a Deus com a minha vida, não sendo também dominado por Satanás. A palavra de Deus ordena a que nós resistemos a Satanás. Nós devemos resistir, nós devemos, de uma maneira muito forte, ficar de prontidão aos seus ataques, a resistir às tentações de tudo que ele nos oferece. Lá em Mateus 4, nós vemos Jesus sendo tentado por Satanás. Satanás ofereceu, no momento de fome de Jesus, ele ofereceu a possibilidade dele ser alimentado. Depois ele oferece toda a glória do mundo. Depois ele oferece o que ele tem oferecido a nós sempre. O desejo da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida. Nós devemos resistir aos ataques, mas a palavra de Deus ordena também que se nós resistirmos ao diabo, ele fugirá de nós. Se nós mantermos uma postura firme, ele se afastará de nós. O Senhor avisou Pedro algumas vezes sobre essa possibilidade. Ele disse que próprio Satanás pediu a vida dele para se andar. Mas é verdade também que eu sirvo a Deus com a minha vida, sendo dominado. Por um lado, eu não posso ser dominado pelas paixões da minha carne, pela inquietação da vida, pelas ofertas do mundo, e nem por Satanás, pelos seus ataques. mas eu também sirvo a Deus com a minha vida sendo dominado. Sendo dominado com o quê, pastor? Pelos bons pensamentos. Isso deve dominar a minha vida. Se por um lado, a palavra de Deus ordena que nós não devemos estar preocupados, ansiosos, afadigados, por outro lado, a palavra do Senhor fala aos nossos corações que nós devemos estar cheios de bons pensamentos. É o que diz Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Eu não posso servir a Deus tendo a minha cabeça cheia de coisas ruins, de preocupações, de ansiedade. Certamente eu não vou ter lugar para servir a Deus, de me aproximar do próximo, de falar da palavra de Deus, de dar um bom testemunho. Eu sirvo a Deus com a minha vida sendo dominado pelo Espírito Santo, deixando Ele ser Senhor da minha vida. Efésios 5:18 diz a palavra de Deus. E não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Eu preciso ser dominado pelo Espírito Santo. Gálatas 5:16 diz a palavra de Deus. Andai em espírito, e você não cumprirá as concupiscências da carne, os desejos da carne. Eu sirvo a Deus com a minha vida, sendo dominado pela palavra de Deus. A palavra de Deus tem o poder de dominar a minha vida. Se a palavra de Deus dominar a minha vida, certamente eu vou ter uma vida de serviço agradável a Deus. A palavra de Deus tem que ser o centro da minha vida. O Espírito Santo tem que ser o centro da minha vida. As boas intenções, os bons pensamentos devem ser o centro da minha vida. Colossenses 3:16 diz assim a palavra de Deus. A palavra de Cristo habite abundantemente em vós. O Salmo 19, no versículo 8, diz que os preceitos do Senhor são justos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e traz luz para os olhos. Eu sirvo a Deus com a minha vida, sendo dominado pela vida de comunhão e oração. Aí eu oferto tempo, serviço e louvor. Esta é uma vida de serviço a Deus. A palavra do Senhor, ela nos convida a termos comunhão com Deus, a ter um tempo bom de oração, um tempo de qualidade, um serviço de qualidade diante de Deus, um tempo de devocionais com Deus, estar diante dEle, aos pés dEle, servindo o Senhor com os meus ouvidos, com a minha oração, com o meu louvor. Provai e vede que o Senhor é bom, diz Salmo 34:8. A palavra do Senhor nos tem convidado a estar diante dEle, a buscar Ele em oração. É por isso que aqui na comunidade cristã Fogo de Poder, nós temos as terças-feiras os cultos de oração, porque nós temos que a oração é uma ferramenta poderosa para nós vencermos as batalhas do dia a dia. O Salmo 50, no versículo 15, diz a palavra de Deus, invoca-me no dia da angústia, o Senhor convida, invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. O Salmo 91:15 diz, e ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Essa é a certeza da vida de comunhão com Deus. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, diz o profeta Jeremias, capítulo 33, no versículo 3. Então eu sirvo a Deus com a minha vida, não sendo dominado por diversas coisas, pelas inquietações, pelas paixões da minha carne, pelas ofertas do mundo, resistindo a Satanás. Mas é verdade também que eu sirvo a Deus com a minha vida, sendo dominado pelos bons pensamentos, pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, pela vida de comunhão, oração e louvor a Deus. Nós precisamos ter uma vida de qualidade diante de Deus, ter uma vida de dedicação ao Senhor. Romanos 6:13, para terminar, diz a palavra de Deus. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. apóstolo, quando escreve em Romanos 12, no versículo 1, ele declara: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Para nós servirmos a Deus, nós precisamos mortificar o velho homem, anular a velha natureza. Ninguém pode servir a dois senhores, disse o Senhor Jesus Cristo. Você não pode servir a dois senhores. A Bíblia declara que nós não podemos servir a dois senhores, pois nós haveremos de agradar um e aborrecer ao outro. Romanos 8,13 diz a palavra de Deus: porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, aí sim vivereis. E para encerrar, Gálatas 5,24 diz a palavra de Deus: e os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Eu sirvo a Deus com a minha vida, nascendo o Espírito e mortificando a carne. O apóstolo Paulo, ele declarava: eu esmulco a mim mesmo, para que de maneira alguma eu me ache condenado. Para que o que eu prego e o que eu falo não seja condenação para mim. É assim que eu quero conclamar você que me ouve, a servir a Deus com a sua vida. Como o apóstolo Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma, a não ser pelo Espírito Santo. Ele continua dizendo: os alimentos são para o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. Entre em contato conosco, Ministério Fogo e Poder, fone 35 8404 8175, ou acesse o nosso site www.ministériofogoepoder.wordpress.com, ou nos envie um e-mail: ministériofogoepoder@gmail.com.